aleatoriamente em novembro de 2020, que já passou filme então, da Marvel, passou tudo, não tem nada. Por que a gente tá falando disso agora? É por causa que a gente não vai na onda, né, da modinha dos filmes, a gente decide falar depois que todo mundo já... Não, a gente faz até, nada, a gente faz até dossiê de vilão quando vai sair esse filme. Na real, a gente tá comentando no The View Classic, que é o programa que sai todas as quartas-feiras, sobre as histórias do Homem-Aranha em ordem cronológica, e a gente alcançou no ponto, né, ali de 1991, em que foi lançado o Desafio Infinito. E como o Homem-Aranha tem uma participação na saga, normalmente a gente comenta, né, essas sagas que o Aranha aparece em forma de review, né, no programa do The View Classic. Só que como a participação do Aranha ela é discreta, ela não é uma participação tão efetiva... Não valeria a pena fazer um programa comentando 6 edições, né? E pouquinha coisa do Aranha no meio. Então a gente decidiu realocar esse programa para um podcast maior, para o Tripcast. A gente vai comentar sobre a saga de uma maneira geral, né? Não necessariamente comentar detalhe por detalhe, mas dar um pano geral do que aconteceu na saga, os antecedentes, até a relação do Homem-Aranha, né? Na própria saga de Thanos, tanto original quanto na Desafio Infinito. E falar um pouco, né, sobre o que rolou aí, aproveitar para fazer um programa sobre essa saga, já que a gente já fez de Guerras Secretas e algumas outras mega sagas, então tá válido ainda fazer de Desafio Infinito. Com certeza. E como o Everton comentou, né, a gente sempre cita aí, a gente fala um pouco dessas sagas e tal, né, quando é uma que tem participação pequena do Homem-Aranha, às vezes a gente só comenta uma edição ou outra, né, que vai ter o Homem-Aranha, e enfim... Nós vamos falar um pouquinho dessa agora aqui. Só que eu acho que antes da gente falar de Desafio Infinito, vale dar uma contextualizada aí, né? De o que levou até o Desafio Infinito, né? Quem é Thanos? De onde ele veio? O que é essa maluquice cósmica da Marvel, né? A Marvel, ela, às vezes quem é fã do Homem-Aranha, não tem tanto... Quem é fã exclusivamente do Homem-Aranha, né? Não tem tanto contato com essa parte cósmica da Marvel, né? E existe todo... trocadilho infame, mas todo um universo de personagens e histórias fora da Terra, né? E eu não sei nada disso, tá? Eu só sei vagamente, então eu sou orelha nesse programa. Alguém pode explicar mais ou menos o que é a parte cósmica da Marvel e a dimensão que ela tem, assim, né? É, a parte cósmica é o que acontece fora da Terra. Próxima pergunta. Nem sempre fora da Terra, porque se eu parar pra pensar, Vingadores, na verdade a parte cósmica, pronto, voltando aqui. A parte cósmica da Marvel, ela começou principalmente com o Stan Lee e o Jack Kirby, com as partes de Quarteto Fantástico, que envolvia muita ficção científica. Sim. E desde a segunda edição, ele já começou a criar vilões cósmicos, que seriam os Skrulls. Aí, como naquela época... Eles tinham muita criatividade, ao mesmo tempo pouca criatividade. Por exemplo, os vilões do Doutor Estranho eram sempre magos ultrapoderosos que eram os zeladores vestidos de verde. Os vilões do Quarteto Fantástico eram sempre impérios alienígenas superpoderosos, quase todos iguais. Aí tinha o Planeta X, tinha o Planeta Y, tinha o Groot, e já era dessa época, acreditem. O Groot é até de antes. O Groot é antes. É. Uhum. E com o tempo também... Ou os Vingadores acabaram entrando nessa toada, mas Skrulls, Kree foram todos criados na época do Quarteto Fantástico. Aí veio, eles foram começar a ser misturados com Vingadores quando entrou o Capitão Marvel, que seria um primeiro super-herói alienígena assim, da Marvel. Não deu muito certo no começo, a gente vai até falar mais dele. E ele era um Kree, misturava lá com os Vingadores, aí... E veio a Guerra Kree-Skrull, que é justamente o oposto do que a gente tava falando, porque era uma guerra cósmica entre dois impérios do tamanho de uma galáxia e tudo aconteceu na Terra. E metade da história envolvia o Gavião Arqueiro entrando na mansão dos Vingadores porque esqueceram a porta aberta. Sério. É tipo final da Champions League, que tem os dois times e não é no mesmo país dos dois times. Mas é interessante que sim, é interessante que assim, começou dessa maneira, só que meio que foi descolando um pouco dessas equipes depois de um tempo. Né? Surfista Prateado, Guardiões da Galáxia, etc. Respira um pouco em cada coisa, né? Porque, por exemplo, os X-Men no meio dos anos 70 eles já tiveram o Império Shi'ar, que muitas vezes se envolve nessas sagas aí. Sim. O próprio Homem-Aranha, né, tem aquele famoso alienígena que é inimigo dele, né? Consertador, né? Que foi capaz de fazer o Venom, né? Que fez um tempo separado. Mas eu falo assim, eu falo que começou, sempre tinha, né, assim, tava linkado mais ou menos com os X-Men, ou tava linkado com o Quarteto, ou com Vingadores, mas com o tempo isso foi descolando um pouco, né, então você tinha personagens que era praticamente, sei lá, 99% das aventuras deles eram no espaço, sim. E de vez em quando eles iam, né, na Terra, né, o próprio Surfista, o Capitão Marvel, de certa forma, né. O Surfista, também. O Capitão Marvel e o Warlock seriam os três ali grandes dos anos 70, né. É mais ou menos assim, pra explicar isso que acontecia, mais ou menos. Que era como se a revista do Quarteto do Stan Lee e do Jack Kirby fosse praticamente uma metralhadora de franquias. Porque quando eles precisaram trazer o Namor de volta, foi lá. O grande vilão dos Vingadores, que é o Kang, veio do Quarteto. Os Skrulls vieram de lá, os Kree vieram de lá. Pai da os Inumanos vieram de lá. O Pantera Negra, o Surfista Prateado. Veio de lá. Todos eles vieram do Quarteto Fantástico e saíram para criando suas próprias mini franquias, de alguma forma. Então, por isso que houve descolamento. Os X-Men foi um caso curioso, porque era preferência do Dave Crockett, que era o desenhista que estava junto com o Chris Claremont lá no começo, porque o cara, ele era muito fã da Legião dos Super-Heróis, então ele queria desenhar a Legião dos Super-Heróis de alguma maneira. Aí ele pegou alguns sketches que ele tinha de personagens que foram rejeitados, aí ele usou pra criar Tempestade, o Noturno, melhorar um pouco o Wolverine, uma coisa assim. Aí, se tu for olhar as primeiras sagas cósmicas do X-Men, aí tu vai olhar quem era o desenhista, era o Croco. O Croco entrou, deu, sei lá, 3 edições, Saga da Fênix, Império Xa, criado. Aí saiu, aí veio o Burn, blá, blá. Quando o Burn saiu, o Croco entrou de novo. Aí só foi o tempo de fechar as pontas soltas. Né? Foi só o tempo de fechar as pontas soltas, Saga da Ninhada. É sempre o Crocon que ele botava. Ele olhava assim pros X-Men, melhor no espaço. Aí mandava pro no espaço. No início tinha o Senhor do Fogo também, ele enfrenta a Fênix lá e tal. Esses personagens. O Galactus seria um desses, né? Primeiro a fazer a ponte ali, né? Inimigo do Quarteto, a fazer a ponte com o Surfista. O próprio Senhor do Fogo também era arauto de Galactus. Mas tem uma coisa que é bom ser comentada, que aí, assim, às vezes a gente perde isso por causa que hoje em dia, realmente, o Surfista é muito cósmico. Mas lá naquele comecinho, lá atrás, o Surfista, o mote dele era que ele era um ser cósmico preso na Terra. Ele só podia ficar até ali na alta atmosfera. Ele ficou assim por mais de 25 anos. Foi só, assim, pouco antes do Desafio Infinito que ele conseguiu sair da Terra. Até o coitado se deu mole. Eu consegui sair da Terra, bateu de cara com Thanos. Já que foi citado... Só falou que tudo isso praticamente surgiu no Quarteto. É até irônico você olhar aquele quadrinho, né, na Desafio Infinito, que tem todos os heróis que desapareceram, e o quarteto todo tá lá. Sim. Ele tira o papel da história. Não, mas o herói que vale do Quarteto Fantástico continuou vivo e participou até o final. Ah, Doutor Destino. O Doutor Destino. A Mulher Hulk também. É engraçado que eu vi essa cena aí quando eu tava lendo o Desafio Infinito. Eu pensei a mesma coisa, falei assim, putz, o quarteto saiu todo. Mas eu tava com a sensação que eu vi o Tocha Humana lá no meio. É o outro Tocha. Tocha antigo. Nessa época ele tinha voltado. O original. Tava nos Vingadores da Costa Oeste. É o Tocha, eu esqueci o nome do cara lá, mas é o original. Outro que sumiu, o Demolidor, né? Coitado, ele foi cortado já das Guerras Secretas. Nem viu. Eu nem vi. Mas então, vocês comentaram, né, dessa parte dele do Surfista dar de cara com Thanos, e eu acho que aqui vale a gente comentar um pouco do que ficou conhecido como a Saga de Thanos, né? É um arco de histórias que contempla praticamente uma década de história ali, né? Que, assim, é interessante que a gente chama de Saga de Thanos aqui no Brasil, saiu em 5... formatinhos da Abril, né? Dá umas 1000 páginas, mais ou menos. E é o melhor... Como é que fala? Abrilagem. Não é abrilagem. É abrilagem pra parte boa, porque até o pessoal lá dos Estados Unidos tem inveja desses encadernados, porque foi o único lugar que todas as histórias muito certinha, foi... né? Compilado. Então, isso que eu ia comentar, que assim, a Panini lançou, eu acho que já lançou tudo, né? Lançou também, o que a Abril fez, a Panini fez em 3 volumes, capa dura, né? Capada, e, né? Foram toda 2. Fora, faltou muita coisa ali, tipo, começa no meio já. Por que a gente tá falando isso? A gente tá falando isso porque a Abril, ela pegou várias histórias que não formavam um arco, né? E ela compilou essas histórias como se fosse uma grande saga, né, de Thanos. Pegou todas que tinham Thanos e falou, toma. Na verdade, né, todos que tinham Thanos, eram todos que tinham Thanos e o Warlock. Porque a edição 3 nem aparece o Thanos, é só o Valok. Ah. É, porque tem todo, realmente, tem todo esse arco lá, né, do Warlock, o Magnus, como é que era o Magnus? Esqueci o vilão. Magus, isso. Tá vendo? A minha memória é perfeita. Uhum. É, tem todo esse arco, né, que nem tem Thanos, igual vocês falaram, mas o Warlock, ele tem aquele esquema dele ter uma das joias, né, do infinito e tal. Que sim. Nem era joias do infinito. Era joia espiritual, né? Isso, é. Nesse caso aí, todas essas 5 edições que abriu compilou, a grande maioria das histórias eram do Jim Starlin, né? Que ele foi o cara que, digamos, além de ter criado o Thanos, ele que foi o cara que expandiu, assim, meio que ligou várias partes do universo cósmico da Marvel ali nos anos 70, né? Exatamente. É, o Jim Starlin, ele é o nome que todo mundo tem que saber quando se fala sobre Thanos, né? É, o cara sempre... tem estrela no nome, né? Então, óbvio que coisa espacial, ele... Caramba, é isso mesmo. Mas é tanto que ele tá por trás de Desafio Infinito, da trilogia do Infinito, né? E tudo que tem Infinito, que... tem ele. Deve ter registrado Infinito, né? Ah. Tem, se for a Marvel for produzir Infinito. Explosão, Desafio, Infinito. Relatividade, não sei. Enfim, então. Mas... Menos o Infinito que é do Hickman. É. Mas aí é só infinito, né? Aí pode. Mas se for alguma coisa infinita, aí tem que ser do Jim Starlin. Nesse caso também da Abril, que a gente comentou, essas edições, elas são complicadas de encontrar, assim, hoje em dia. Quem quiser comprar, elas vai sofrer um pouco, porque até tem como dar sorte de encontrar uma ou outra no sebo, assim, mais isolada. Mas comprar 5 juntas, acaba que o pessoal cobra bem caro. Acaba que vale mais a pena ver, né, as edições que foram publicadas e tentar fechar elas com os encadernados lá da capa vermelha e capa preta, né? Pegando ali 2 do Warlock, 2 do Capitão Marvel, né, da capa preta e o capa vermelha de cada um deles, já fica quase que a história completa ali, né? É interessante que o Warlock em si, ele tem todo o arco, né, que ele foi criado, a gente não vai falar sobre ele aqui, né, mas basicamente na saga de Thanos mostra desde a criação dele, quando ele ainda não se identificava com esse nome, né, ele foi criado na época do Stan Lee, né. É, e aí tem todo esse arco, tem ele encontrando o Thor, ele, antes ainda de virar o que virou, né, tentando ficar com a namorada do Thor, não tinha umas paradas assim, eu lembro mais vagamente de quando eu li. Eu lembro que ele teve uma época que ele ficou com o auto-evolucionário na Contra-Terra, né, o Warlock de versão Alegria, a gente comentou, sim, até recentemente no... No Trip View Classic, que a gente comentou uma história do Hulk contra o Rhino, que eles acabam indo parar lá e tal, e tem até uma apariçãozinha do Warlock lá. Exato. É que é mais ou menos assim essa parada aí. É porque era aquela época lá do Quarteto Fantástico, que era metralhador de franquias, em que eles saíam criando personagens que nem sabiam o que acontecia. Aí eles criaram um personagem chamado Ele, que era pra ser humano. Isso. Perfeito, criado pra uma colmeia, aí não sabia o que fazer com o personagem, se livraram dele dizendo, ah, ele matou todo mundo e foi embora. Aí o Jack Kirby olhou assim, ah, gostou do personagem, quis botar ele pra bater no Thor. Aí não tinha muita criatividade naquela época. Ah, quero namorar alguém. Aí viajou a Sif, aí saiu na porrada com o Thor. Aí sumiu. Aí passaram-se quase uma década, tudo mais. O Roy Thomas estava com um problema que ele não podia criar personagem novo. Tinha que ficar reaproveitando os antigos. Aí ele pegou o Alok, misturou lá com Jesus Cristo Superstar, que foi o que ele disse que era a inspiração dele. Aí ele quis fazer uma versão bíblica da Contra-Terra, uma coisa assim, que na cabeça dele o Alto Evolucionário era Deus, e o Warlock seria como se fosse Jesus Cristo, que receberia lá a joia espiritual na testa e teria que ir para a Contra-Terra para pregar a paz, porque tinha um homem fera que ia destruir tudo. E depois, assim, aí veio toda aquela história lá, que era na Marvel Premiere, uma coisa assim. E era o Warlock na Contra-Terra tentando convencer as pessoas a irem pro bem e o Homem-Fera querendo convencer as pessoas a irem pro mal. Aí depois passa lá, ele é crucificado, encontra o Hulk, mimimimamamamamó, termina a história, ele derrota, todo mundo fica feliz pra sempre e o Homem-Fera vai pro espetacular Homem-Aranha apanhar do Homem-Aranha e do Javali. Caramba, que lembrança. Enquanto tudo isso rolava do Warlock, ele não era ligado ao Thanos necessariamente, né? O Thanos, ele surgiu ali por 72 ou 73, se não me falha a memória, e ele surgiu, digamos assim, no Homem de Ferro, se não me engano, inicialmente, né? A gente tá falando aí de Quarteto Fantástico, criou tudo, criou o universo Marvel, Mas o Thanos efetivamente não veio de lá, ele veio de uma história aleatória do Homem de Ferro. Isso, a história que tem o Drax, o Destruidor, né, que digamos que é o que inicia o contato com o Homem de Ferro, né. O Drax, pra quem não sabe, ele foi criado pelo, acho que foi pelo avô do Thanos, né, que é o Cronos, que é uma entidade cósmica lá. E ele criou o Drax justamente para ser aquele cara que ia combater o Thanos, né, até a morte, porque o Thanos, ele toma o poder da lua de Saturno, que é Titã, né, que é lá, que é, digamos, o lar dele, né, ele toma o poder lá, ele subjuga todo o povo lá, começa a matar todo mundo, subjuga o Eros, né, que é o Star Fox, o irmão dele, e o pai dele, que é o mentor, né, e quando ele subjuga todo mundo... Eles iluminou lá em Eternia... Ele mata todo mundo lá porque o objetivo dele é aquela coisa, né? Ele tem o desejo de... Ele tem uma paixão pela morte, né? Pela personificação da morte em si. Ele gosta de matar e... Ele é completamente doido, como já dá pra perceber, né? O cara é maluco. Ele é conhecido como o Titã louco, né? E completamente maluco, né? E ele faz parte dessa família dos Eternos aí, do Star Fox e tal. Só que ele não é bem um Eterno, né? Ele é tipo um... Ele tem outra linhagem ali, né? Não, ele é que é Eterno, isso. Mas ele é mutante. Ainda é um Eterno, é só que é como se tivesse ativado... Ou a mutação dele tivesse ativado parte do DNA deviante, já que são raças irmãs. Aí por isso que ele tem aquele queixo de Skrull. Aí por isso que no universo X inventaram que ele era um Skrull disfarçado. Um Skrull, só. E daí, digamos que ele enfrenta o Drax, que é, digamos que é pra ser o cara que vai ser a arma pra destruir o Thanos, né? E o Drax meio que acaba sendo aprisionado por ele também e contata o Homem de Ferro, né? E daí tem todo esse confronto, né? Os primeiros confrontos ali com o Homem de Ferro, com o Drax e com o Capitão Marvel. Que o Capitão Marvel, acho que nessa época ele era o mais poderoso, digamos assim, dos heróis, né? Ele é, pra quem não sabe, o Marvel, né? Que é o primeiro lá. Que era um Kree, né? Que trocava de lugar com o Rick Jones, né? Nessa época aí, que tinha o bracelete, né? É que é mais ou menos assim. É porque o Jim Starlin, ele tinha, e até hoje ele tem, essa fixação pelo Thanos. É o puxodó dele. Então, qualquer momento em que o Jim Starlin está andando no meio da rua, o editor da Marvel chega: você quer escrever uma história da Marvel? Ai, quero. Aí ele vai lá e transforma a história na história do Thanos com aquele herói da vez. Não importa que seja o herói. Se ele for escrever Homem-Aranha agora, ele for substituir o menino, ele, o Nick Spencer, ele vai colocar o Thanos como o grande vilão da história. Aí, nessa época era assim, deram pra ele uma edição de Homem de Ferro, se não me engano era a 55. Ele foi lá, colocou o Thanos pra enfrentar no one shot, aí tudo isso que o Everton falou literalmente aconteceu em uma história só, que o Thanos... nessa época, os caras conseguiram condensar bem a parada, mas tudo isso aconteceu em uma história. E no final, o Thanos inventou que tinha sido destruído, porque ele queria, tipo, não deixar ninguém tocar no Thanos até ele poder mexer de novo. Aí, quando deram o Capitão Marvel pra ele, o Capitão Marvel, ele começou com como se fosse uma mistura do Capitão Marvel da Marvel, da DC. Porque aquele negócio de braceletes era mais com a desculpa pro cara não poder ter Shazam, na fim das contas. É verdade. Ele trocava lá com o Rick Jones e tudo mais, e era um pouco meio nuclear, tipo, a consciência do Rick Jones. É meio Shazam mesmo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar, é meio Shazam mesmo. Aí o cara pegou o personagem e olhou assim: não, esse Capitão Marvel aqui, ele é muito soldadinho, muito, assim, marcial, guerreiro e tudo mais. Aí quis transformar ele num arquétipo mais messiânico, mais pacifista. Aí toda a história do arco do Cubo Cósmico é, ao mesmo tempo, é o Thanos tentando criar o Cubo Cósmico pra ganhar poder limitado e virar um vilão de Power Rangers e tá dar um queixo na morte, enquanto o Capitão Marvel tem que aprender a ter o autocontrole, adquirir a consciência cósmica, mudar o cabelo pra louro quando fica no modo super poderoso. Nunca vi isso antes. E é aprender a ser mais pacífico. Só que dele fica... Mas aqui, então, só pra contextualizar, principalmente pra quem nunca leu a saga de Thanos, né? A gente tem essa parte do Arlok, né? Que é mostrando desde ali de quando ele ainda era conhecido como o Ele, né? até ele virando efetivamente o Arlok, né? O Adam, o Arlok, aí mais a referência bíblica, né? É o Adão, o Arlok. Então a gente tem toda essa como é que fala? Essa consolidação do Arlok, né? Lembrando que ele tem uma joia e tal. E, em paralelo, a gente tem essa busca do Thanos, né? Do cubo cósmico e tal. E ele efetivamente ameaçando a vida no universo. Alguém pode só relembrar, porque você depende de mim, né? Pra relembrar o quê? Ele esqueceu. O decorrer da saga de Thanos de uma forma resumida. Basicamente, essa parte do cubo cósmico é a primeira, assim, que ele junta vários heróis, né? Porque ele junta com o Homem de Ferro, ele junta com o próprio Capitão Marvel, a Serpente da Lua. Você fala, ele junta de os heróis irem contra ele, né? Os heróis se juntam, né, pra enfrentar ele. Daí ele, com o cubo cósmico, ele meio que adquire uma onipotência ali, né? Quem não sabe, o cubo cósmico até foi adaptado nos filmes, né? Do Capitão América lá, principalmente. No filme acabou virando uma joia, né? Mas Marvel é uma coisa no filme separada. Foi diferente. Né? No filme, nos quadrinhos, normalmente ele era usado pelo Caveira Vermelha no início lá, né? Tem uma saga bem legal do Capitão América. E aqui o Thanos, ele adquire esse poder. E essa primeira parte da saga de Thanos é até o Capitão Marvel conseguir finalmente, né, quebrar o cubo cósmico e derrotar o Thanos, né? Digamos, resumindo, bem resumido. Assim. Resumindo, aí é também apresentado, que ele falou da Serpente da Lua, ela é apresentada, ela é a filha do Drax, ela é apresentada no crossover dessa saga, que é na história do Demolidor, em que tem um momento curioso que ela tá muito fraca, então ela tá muito fraca, sem poder, então ela precisa que o Demolidor aperte um botão vermelho. Só que o Demolidor, eu sou cego. Ela não tinha poderes, mas ela tinha poder pra transformar o Demolidor em cego, ou fazer o Demolidor ver. Aí o Demolidor enxerga, aperta o botão vermelho, olha pra ela, minha revista precisa continuar, me cega de novo. É mais ou menos isso. Bebê volta a ficar cego. Aí quando eu, assim, essa história toda, 90% dela, ela é como é dentro da revista do Capitão Marvel, ela é totalmente, assim, centrada no Capitão Marvel. O Capitão Marvel tá, assim, passando por todo esse processo de evolução. O Rick Jones, sei lá, sofrendo lá com a namorada dele, porque o Rick Jones tinha que ser um adolescente chato. O Thanos fazendo tudo isso. Aí quando o Thanos ganha o cubo cósmico, ele ganhou lá os poderes infinitos. Aí foi quando eu brinquei que ele virou o vilão de Power Rangers, porque ele tinha um poder pra remodelar o universo inteiro, e tudo que ele faz é ficar mandando capanga atrás do Capitão Marvel. E ele manda atrás de coisa do Capitão Marvel, do Demolidor, e é sempre a mesma coisa. O capanga é derrotado, aí o Thanos, você falhou pela última vez, aí ataca o cara de onde ele tá, lá de Titã, e acerta o capanga dele. Enquanto o herói que tá do lado do vilão fica ileso. Aí quando o cara tinha que sair da revista, eu acho que o editor, assim, eu fico imaginando ele apontando pro relógio, ó, tem que acabar. Aí ele começou a apressar a história, aí botou lá Thanos pra começar realmente a fazer as coisas, e Vingadores apareceram, e começou uma daquelas invasões interplanetárias em cima da Terra, de última hora. Aí teve o crossover com os Vingadores, porque o Englehart, que era amigão do Jim Starlin, resolveu coescrever as duas últimas revistas. O Thanos foi atacar a Terra por quê? Só pra quem tá ouvindo? Porque ele tinha lá, tava de saco cheio do Capitão Marvel e do Rick Jones enchendo o saco dele, resolveu invadir a Terra lá. E o Rick Jones, sim, ainda teve uma hora lá, ele olhou assim, se tu é bom mesmo, vem aqui me encarar. Aí o Thanos pegou e se materializou na Terra. Cara, tem a participação do Homem-Aranha nesse final é tão aleatória pra mim, sabe? Tipo, não tem nada de Homem-Aranha na saga inteira. Aí de repente na Marvel Team One anual. Até mais, essa é na próxima, lá, né? Isso a gente comenta da primeira aparição dos Vingadores, é bem por cima mesmo, pouco detalhada. Assim, é só o Thanos é derrotado, o cubo cósmico é destruído, e daí tem uma segunda leva da saga de Thanos, que é agora envolvendo o Arlok mais. Que daí tem todo o lance do Arlok enfrentando o Magus, né? Que é o vilão dele, que ele descobre que é uma versão futura dele mesmo, ele tem que impedir ele mesmo de se tornar o Arlok, e quem ajuda ele é o Thanos, que ressurge, né? E o Thanos meio que tem uma aliança com ele ali, o Thanos manda a Gamora, né, pra ajudar ele primeiro, e daí depois o próprio Thanos se manifesta, e juntos, né, o Thanos e o, E o Arlok conseguem derrotar o Magus, né? Não, é só explicando aqui rapidinho antes do Everton era mais ou menos o seguinte. Como diz Starling, ele tava... As vendas do Warlock não eram muito boas, então a revista foi cancelada. No que ela foi cancelada, ele pediu pra... Pediu lá pro cara, por favor, tô no meio da história do Thanos e você me tira a revista. Aí ele, ok, eu te dou o anual do Vingadores e um anual do Coisa com Homem-Aranha. Tem que terminar a história do Thanos aí, se vira. Do nada, quem entra os Vingadores, o Coisa e o Homem-Aranha, assim, reboque na história. Nesse meio da saga do Arlok aí, o Thanos, ele descobre as joias, né, as joias espirituais, são 6 joias, e ele... quer reunir elas, obviamente, pra ter o poder dele lá. E tem uma team-up do Aranha e do Arlok, que se eu não me engano é 55. Nós já comentamos no TV Classic, quem puder procurar aí, escute. Que é uma história que o Aranha tá no espaço, porque rolou um negócio lá de outras histórias que ele acabou parando no espaço. E daí o Arlok encontra ele e tal. E juntos, né, eles vão lá pra um planeta lá, não lembro se é pra Lua, pra um planeta maluco lá. Acho que é na Lua, que tem um jardineiro, uma parada assim. Isso, tem o jardineiro, tem o estranho, né, lembrei, que é aquele Stranger. Eu tô feliz que eu lembrei. Aquele velho. Pois é, aquele velho que é uma entidade cósmica também. E daí eles descobrem, eles colaboram ali, né, tem aquela história deles. E aí que a gente descobre que o Arlok tem aquela joia na cabeça dele, que tava absorvendo energia. É tipo Visão no filme, né? É tipo Visão no filme, vamos dizer assim. E eles tiraram totalmente o papel do Arlok, né, nos filmes. Porque pra introduzir o personagem... Ele até aparece lá em uma cena, mas é muito curto. Um pós-crédito dos Guardiões da Galáxia, tem o Cazulo, né? E daí, basicamente, tem essa conclusão aí que o Paulo falou, né, que na história dos Vingadores e da Marvel 2-in-1 e do Aranha e do Coisa. Na história dos Vingadores, basicamente, os Vingadores enfrentam o Thanos, acabam sendo todos capturados, porque o Thanos tá super poderoso, né? E aí a Serpente da Lua, se não me engano, ela contata o Coisa e o Homem-Aranha. E aí a parte que, tipo, eu acho legal, né? Tipo, já que ele teve que terminar aí, pelo menos vamos fazer o protagonismo aqui, né? Do, sei lá, o membro do Quarteto Fantástico fazer mais sucesso na época e o maior herói da Marvel, né? Que daí o Homem-Aranha vai lá e ele... basicamente salva todo mundo, né? Ele salva o dia. Ele... Porque é mais ou menos assim, essa eu posso explicar. É porque a Marvel 2-in-1 ela era a Marvel... 2-in-1, ela era a Marvel Team-Up do Coisa. Era o Coisa e mais uma pessoa. Sempre. Aí era a revista que ele queria. Acho que o cara, ele não gosta muito do Coisa, ele prefere o Homem-Aranha. Aí ele pegou a revista do Coisa e transformou na revista do Homem-Aranha, do nada. E foi pior do que tu lembrava. Porque vieram os Lordes da Ordem do Caos, olharam assim... Nós precisamos fazer um Deus Ex Machina pra salvar, terminar essa história em uma edição. Aí, vamos colocar o Homem-Aranha pra salvar tudo. Aí o Homem-Aranha acorda, meu sentido de aranha tá dizendo que a Terra tá em perigo, o Thanos tá em algum lugar. Aí ele vai atrás do Coisa. Coisa, eu tive um pesadelo, você tem um foguete que me empreste? Aí o Coisa foi levar ele lá pra estação do Thanos. Aí teve uma das melhores falas do Homem-Aranha todos os tempos, que foi quando todo mundo tá derrotado, só sobra o Thanos contra o Homem-Aranha, contra o Thanos e o exército dele, o Homem-Aranha ele é assim... Ah, que se foda, os Vingadores que se virem com você, eu vou sair daqui. Aí lembra que até numa nave espacial, o plano do Thanos era explodir todos os sóis da galáxia, uma coisa assim, dar de presente pra morte, uma parada meio megalomaníaca, como sempre. Aí nisso ele volta, aí ele liberta os Vingadores, os Vingadores começam a enfrentar o exército, depois, como o Homem-Aranha também não tinha poder pra encarar o Thanos no 1-1, ele destrói lá a joia gigante, porque nessa época o Thanos não tinha uma manopla. Na verdade, já tinha manopla desde sempre, porque aquilo ali é uma luva colada. O que ele fez foi colocar tudo numa joia só, que ele não sabia como trabalhar aquilo. Aí o Homem-Aranha destrói essa joia zona. Nisso, cai a joia do Alok no chão. O Alok espírito sai e transforma o Thanos numa pedra, que foi assim que ele ficou por mais de uma década. Fim. Exato. E assim, a gente tá resumindo uma história de uma década, praticamente, né? De tudo aqui, né, que eu falo. Desde o Aranha salvou tudo no final, né? Então, o pessoal aí que acha que ele é só um sidekick, né? Olha aí. Que eu tava comentando era isso, né? Que meio que é do nada que o Homem-Aranha entra na história, né? Tipo, se ele... Assim que é bom, né? Isso aí só mostra... de Fênix, né? Justamente, só mostra a competência dele. O cara chegou pra resolver. Aí, o Arlock, o Capitão Marvel, todo mundo sofrendo aí, né? Chega o Aranha lá e derrota o cara em uma edição. E a gente tá falando aí de Tweepcast e tal, no site do Homem-Aranha, Aracnofan, tá aí, ó. O Homem-Aranha salvou o dia no final. Eu fiquei curioso se saiu o Marvel Team Up anual na época, porque basicamente eles usaram a Marvel Team One como uma revista do Homem-Aranha, né? Eu fiquei curioso aqui, que ela é de dezembro de 77. Eu vou olhando aqui e ver se... Porque a Team Up, ela... Pra quem não sabe, Marvel Team Up era uma revista em que o Homem-Aranha encontrava outro herói. Basicamente era isso. Igual essa, Team One, era que o Coisa encontrava outro herói. Então... Enfim, normalmente ela era fraquinha. Essas Team One aí, elas saíram bastante na época da RGE ali, né? Ah, não teve Marvel Team Up anual... Em 77, que foi isso. Fez uma falta. Nossa, eram maravilhosas. Você lembra daquela dos X-Men? 60 páginas de deus hindu. Sim, nossa, que... Deixa eu... não pensa assim, Eric. Pelo menos essa história aí, o Coisa foi útil, porque não tinha como Homem-Aranha ir de teia lá pra nave espacial. Usava teia no céu e ia escalando, né? Usava o sentido de aranha. Ele serve pra qualquer coisa. E aqui, uma coisa que a gente falou, sem ser coisa, uma coisa que a gente falou aqui meio por alto, mas eu acho que ficou claro, mas só reforçando, existe uma entidade chamada Morte, né, que é personificada normalmente nas histórias como se fosse uma mulher mesmo, como se fosse uma a dona caveira, Morte. Né, às vezes. Isso, né? E assim, o Thanos, ele quer provar o amor dele pela Morte, né, então ele fica querendo matar e fazer essas coisas pra tentar chamar a atenção dela pra ele, né, e conquistar ela de alguma forma. Isso é outra coisa que nos filmes eles tiraram, né. Ou é no CEO, os filmes transformaram o Thanos num personagem tão melhor. Cara, eu vou te falar que eu prefiro do MCU. Claro, o MCU tem um motivo, isso daqui é só um... É o Tobey Maguire. Eu achei que você tava sendo... Achei que você tava sendo irônico. É, o do MCU, ele vira um vilão mais profundo, né? Você tem parte da história que você fala assim, pô, até que não tá tão errado, mas essa forma que quer fazer não é tão certa, mas... É, tem partes que a gente concorda, que eu concordo com ele, tem partes. O pior de tudo é que a gente vai chegar nessa parte ainda, mas o Thanos dos quadrinhos, ele usa esse discurso do cinema com o Surfista Prateado, só que ele usa pra disfarçar que a verdade é que ele queria dar em cima da Morte, aí a Morte tinha pedido pra ele matar a metade da população. Aí ele chegou, pessoal, temos um problema com superpopulação. O problema é esse. E já que você tá puxando isso, né, vamos falar da volta do Thanos, né, que ele, igual você falou, vocês falaram, ficou tipo uma década ou mais, né, sumido. Pegaram o Beyonder, né, pra ser o novo cara que vai ferrar todo mundo. Rolou Guerra Secreta, rolou Torneio de Campeões, Guerra Secreta. Guerra Secretas 1, Guerra Secretas 2. Exatamente, e ali no final dos anos 80, início dos anos 90, o Thanos volta, né? Isso, no título do Surfista Prateado, que era o título que o Jim Starlin pegou, né, na época. Oh, tá, que novidade. Se não me engano, ele substituiu o Steve Englehart, se não me engano. E era um título que ele pensou assim, não, já que eu assumi aqui, eu vou fazer só histórias do Thanos, né? Então, da edição, se eu não me engano, da número 33, eu acho, 34, até a 50, é praticamente só histórias do Thanos, né? Saiu ali na Super Aventuras Marvel, da Abril, lá pelas 130 e poucos ali, até 150 e poucos, mais ou menos nessa época aí, né? Aqui, eu acho que ficou claro, né? Que o Arlok, ele morreu lá no final, né? Eu acho que você comentou, né? Que o Arlok passado chega e mata ele, né? É, e no meio disso tudo teve a morte do Capitão Marvel também, né? Que foi outra coisa que rolou lá no início dos anos 80. É só comentar, porque o Arlok, ele é relevante pra caramba em Desafio Infinito, né? Só que ele morreu aí, né? Que o Capitão Marvel, ele morre bem depois do Thanos, na década de 80, foi o primeiro graphic novel. Aí o Thanos, ele volta só no finalzinho, assim, junto com a Morte, porque o Capitão Marvel, ele morre, foi o Jim Starlin que escreveu, então o Thanos tinha que aparecer. Aí quando o Capitão Marvel vai morrer, ele tá tendo alucinações, que tá matando, tendo que enfrentar todos os inimigos dele, aí aparece o Thanos, e no final ele vê assim... que na verdade o Thanos só... Não, a gente veio te buscar porque você tinha que morrer em paz. Aí aparece assim a morte. Ele vai lá, a morte aparece, beija o Capitão Marvel na frente do Thanos. O Thanos só faz uma frase do tipo assim: corno, não sei. Aí eles vão em direção à luz de mãos dadas, tipo Dona Flor e seus dois maridos. Aí, e o Capitão Marvel morre. Cara, e aqui foi a primeira graphic novel, na época que graphic novel era um romance gráfico, né? Não era uma história em quadrinho, era uma, como se fosse um livro ilustrado, né? Essa era a ideia de graphic novel no início, né? Hoje em dia é tipo assim, põe capa dura que pode chamar de graphic novel. Como eu tava comentando, daí no título do Surfista, né, ele decide reintroduzir o Thanos, ele faz o Thanos voltar à vida, né, com a ajuda da morte, com a justificativa que a morte que precisava do Thanos pra trazer o equilíbrio ao universo e tal, e daí que ela surge com essa coisa assim, a morte ela sempre se comunica com o Thanos por meio dos capangas dela, né, que são uns minions dela lá. E eles falam com o Thanos e eles passam um recado dela. Mesmo que ela esteja ali do lado, ela nunca fala nada com ele, né? É só os capangas. E daí os capangas falam, não, a morte quer que você mate metade da população do universo, né? E se fizer isso, talvez ela vai aceitar, né? A ficar, digamos, ser a mulher dele, né? Ser a consorte, como ele chama. E daí o Thanos pensa assim, tá, como é que eu posso destruir 50% do universo sem ir um por um? Eu vou juntar as joias novamente, né? E daí toda essa saga... Ele dá um miguezinho também pra conseguir as joias, né? Ele dá uma... Nossa, morte, eu preciso muito dessas joias. Porque primeiro disse, eu sou fraquito, preciso de poderzito. Aí ela pega e dá um poder cósmico pra ele pelo menos ter um nível pra poder dar porrada no Surfista Prateado. Que o Thanos, assim, original, ele... Assim, não, ele não era tão forte como ele é hoje, assim. Na Spider Super Stories. Né? Na Spider Super Stories ele é preso por policiais. Você lembra? Isso é. Mas é Homem-Aranha lá na frente. Isso é outro universo de histórias infantis. É. Não levem a sério. Mas é porque. Como é que se diz? Aquele Thanos do começo ele era muito dependente de Gadget, de por exemplo, de um cubo cósmico da vida para poder ter mais poder. Ele tinha, assim, limitações, ele ficava fatigado e tudo mais. Quando ele ganha o poder cósmico, ele vira, tipo, um Surfista Prateado mesmo. Não precisa comer, não precisa fazer mais nada. Só que mesmo assim, tipo, metade da população do universo é gente demais. Aí ele inventa lá, encontra o Surfista Prateado, aí faz todo aquele rolê lá... Pega o PowerPoint aí, mostra. Olha, problema da superpopulação. Nós temos que acabar com 50% da população para podermos manter o equilíbrio econômico daqui. Aquela canetinha laser, né? Aquela canetinha laser com um botãozinho para ir passando o slide e um laserzinho para ir apontando. Os irmãos Russo leram essa parte aqui, aí não leram a parte em que ele. Ah, eu tenho que passar isso aqui, senão a Dona Morte vai brigar comigo. Eu tenho que impressionar ela. Aí ele ainda fica. Bem, né? Ainda bem. Deixa eles lerem essa parte. Aí ele foi indo. Sei que aí nisso aí entrou o Mephisto no meio, como sempre. Rolou inicialmente foi que o Drax ele voltou, né? E daí teve várias histórias do Surfista meio que team up assim com o Drax, né? Contra o Thanos e tal. Nessa época já existia a Nebulosa, que era a neta do Thanos, que surgiu lá na época do Roger Stern nos Vingadores. Que ela meio que tava seguindo os passos dele ali. Era uma versão nerfada do Thanos, que tipo, de vez ou outra enfrentava os Vingadores, enfrentou até o Aranha, a gente já comentou algumas histórias com ela. E ele pega, primeiramente, o Thanos vai lá na nave dele, né? E que tá agora em poder da Nebulosa, né? Que é uma versão até nova da nave dele. Ele pega e dizima, digamos assim, a Nebulosa, deixa ela no estado destruído lá. E daí ele pega a... Ela vira quase fica um zumbi, lá, né? Porque ela tá viva, mas é... Isso, ela fica numa... Entre a vida e a morte, assim, né? Porque, tipo, o Thanos nem reconhece ela como neta, né? Ela diz que ela se diz neta dele, ele meio que aceita, mas ele não reconhece muito, né? Daí o Surfista vai atrás dos Vingadores, querendo ajuda e tal. Ele chega a enfrentar o Thanos junto com o Drax depois, mas antes disso tem uma minissérie solo do Thanos, né, que é aquela Thanos em Busca do Poder, né, que é uma minissérie em duas edições, que é basicamente uma historinha solo do Thanos, assim, indo atrás de cada uma das joias que elas estão em poder dos anciões, né, que são aquelas entidades lá da Marvel, que tem o colecionador, né, que já era conhecido, tem o Grão-Mestre, que também é daquela saga do torneio dos campeões. Tem o... Não, a Tia May foi quem cuidou deles na creche, é diferente. Ah, tá certo. Tem aquele... O intermediário, né, que é aquele cara que é dividido no meio, com duas cores. Tem o jardineiro, que o Eric, ele comentou naquela própria história da team-up, lá ele aparece. E ele vai derrotando esses caras aí, pegando a joia de cada um até que ele junta todas, e aí finalmente ele cria a manopla, né? E daí ele derrota o surfista e o Drax juntos, e no momento que eles são derrotados, eles acabam sendo absorvidos pra joia da alma. E é lá dentro, né, ali nessa fase, que ele descobre que lá dentro tá vivendo a Gamora, tá vivendo o Troll lá, né? Que é aquele amigo do Arlok. E o Arlok, ele é meio que ele meio que comanda o mundo lá dentro, né? E ele que faz o surfista e o Drax saírem de lá, né? Ele consegue tirar os dois de lá. E daí... Era a joia da alma que ficava com o Arlok, ou era da mente? Eu não lembro. Da alma, né? É, isso. Ah, mas tem uma parte muito boa que o Everton não contou. Duas partes muito boas que o Everton não contou. Primeiro, que essa minissérie era uma minissérie, foi especial. Acho que cada edição tinha 40... Assim, era 80 páginas no total, de 80 a 100 páginas. Somando as duas edições, tudo mais... E ele resumiu, tinha que resumir a jornada do Thanos pegando cada uma das 6 joias. Como ele não tinha muito tempo lá na saga de Thanos original, ele transformou isso em 1/4 de página. Tipo, eram 4 quadros mostrando, e o Thanos pegou essa, essa, essa, essa e essa. E nessa ele conseguiu destrinchar bem, aí cada uma tinha um... Ele pensava numa forma diferente de voltar o cara. Aí ele sempre tentava primeiro conversar com a pessoa, olha... Veja bem, me entrega pacificamente, ficamos de boa. Aí ninguém entregava pacificamente, aí ele fudia a pessoa. Aí acho que metade do pessoal morreu e tudo mais, metade desses anciões morreram na época. E ele pegou e colocou a joia e chegou, agora eu sou o onipotente, agora eu sou fodão. Primeira coisa que ele fez foi lá na morte. Morte, agora eu sou o seu querido, tudo mais. Aí ela, eu quero reinar ao seu lado. Aí surge uma escada, um trono pra ele ao lado dela. Agora vamos viver a eternidade numa felicidade idílica e blá blá blá. Tipo, bem... É chato demais, né, cara? O Thanos é muito chato, cara. Não. Ela não falou que queria nada com ele, cara. Deixa não, a pior, mulher não, ela só falou assim, ó, destrói metade da população. Ele foi lá, pegou as joias, ficou poderoso, esqueceu, né, de destruir metade da população e já foi lá, né, aqui, ó, tô forte e tal. E é engraçado, calma, né, que daí melhora. Ela manda outro carinha, né, ela manda um dos capangas dela falar com o Thanos e ele fala o seguinte, ah, não, é que agora é o seguinte, a morte, ela queria que você fizesse aquilo e tal. Só que agora você ficou mais forte que ela e ela não se sente no direito de conversar com uma pessoa tão poderosa, porque agora ela é muito inferior a você. Que então ela não. Ela tem que mandar papinha. O capanga pra falar, entendeu? Fala que não tá interessada no cara, pra que dar ilusão, cara? Não, fala assim, ó. Não, antes é fraco demais, agora é forte demais e ela não se sente no direito de falar diretamente com ele. Seguinte, né? É o seguinte, ó, eu não tô interessada. Fala assim, eu não tô interessada. E termina. O último quadro é o splash page do Thanos chorando. A onipotência foi cara demais. Aí é isso era a saga. Esse era o vilão da saga de Thanos. E olha que as coisas ainda vão piorar ainda mais quando chega no Dias do Infinito. E daí, assim, como tudo isso estava rolando na revista do Surfista Prateado, tem mais algumas edições ali que... São algumas edições que não tem tanto confronto com o Thanos, é mais ele com as joias lá, e que o Mephisto meio que se aproxima dele, tem até aquela capa clássica, né, do Mephisto e do Thanos, né, que saiu nas Super Aventuras Marvel. Eu ia perguntar exatamente isso, como é que o Mephisto entrou no meio dessa história? Ele entrou ali basicamente, olha aqui, o cara tá super forte, eu vou me juntar com ele antes que eu me ferre, né. Daí ele fica ali em volta, sempre do Thanos, ele fala que vai ser o conselheiro do Thanos, o Thanos meio que aceita, e ele fica ali aconselhando. Não, pera lá. Tem que explicar por que o Thanos aceita. Na cabeça do Mephisto, ele tá ali porque ele meio que entende assim, ó, esse cara aí ele não vai aguentar essa onipotência, uma hora ou outra ele vai deixar isso escapar e daí eu vou pegar pra mim, entendeu? Não, não. Mas tem que explicar porque o Thanos tava cagando pro Mephisto. O Mephisto fazendo de tudo pro Thanos. E o Thanos cagando. Aí chegou uma hora lá, o Mephisto olhou pro Thanos. Já está na Desafio Infinito já. Ei, cola na minha que eu sei como fazer ela olhar pra ti, viu? É verdade, cara. Mephisto. Mas falou só... Eu sou especialista em relacionamentos, eu começo e termino. Inclusive, a gente, vocês estão ouvindo o programa e pensando assim, mas o que, que tem a ver com o Homem-Aranha? Aí, ó, tem o Mephisto, tá vendo? Que tá linkado aí com o Homem-Aranha. O Mephisto chegou no Thanos, colocou a mão no ombro e falou, ei. Ele falou pro Thanos fazer isso, né? Vai lá e coloca a mão no... Aí eu sei que o Thanos, ele... Acho que ele termina lá... Na Sufista Prateada 50, em que ele resolve dar uma de psicólogo pro Norinhad, dizendo, olha, na verdade eu sei que na verdade o seu passado é horrível, porque você é, não, você, assim, ele inventou lá, assim, tipo, vamos rememorar o passado dele, porque o cara era onipotente, mas tinha tempo livre pra caralho. Aí termina o Thanos, o Sufista Prateada conseguindo fugir do Thanos, que não é... E parar na Terra. Aí é aquela cena clássica dele lá caído dentro do Sanctum Sanctorum com o que botaram o Hulk no lugar do filme. Já entra Desafio Infinito. Só que essa última, isso. Dá pra comentar só por curiosidade mesmo, que o surfista nessa edição, ele enfrenta aquela estátua do Thanos inanimada que ficou, né, morta lá na saga original de Thanos, né? Ele luta contra essa estátua aí durante a história. E, só pra comentar, né, enquanto... Tem todo esse fazer negócio link, da origem, né? Do surfista e tal. E daí agora sim, finalmente chega na Desafio Infinito. E Desafio Infinito, ele começa justamente nessa cena, né? Se o Thanos conseguiu as joias, foi lá pra falar com a Morte que, ah, agora eu sou o seu amado e você é minha, sei lá. E o Mephisto meio que lembra, né? Tipo assim, aqui. Não, não é nem o Mephisto, é o servo da Morte lá, né? Fala assim, então, mas você prometeu matar metade da galera aí, né? Cadê? Eu acho que não, agora é engraçado que... O pior é que, né, que... Ele ainda demora. Dá tempo do Alok, o Pip e a Gamora conseguirem dar um jeito de aproveitar uns corpos mortos, sem mortos lá no acidente, pra poder saírem da joia da alma e terem um corpo onde inspirar seu novo receptáculo. Deu tempo do Sufista Prateado falar com o Tô Estranho e começar a juntar os heróis. E realmente a cena é bem parecida, né? Quando o filme... É. Tipo, ele cai lá no Sanctum Sanctorum, o negócio falou. É bem parecido, só que no filme é o Hulk. Acho que leva umas duas edições, todo mundo lá se arrumando, porque enquanto isso tá o Thanos... vou tentar de novo. Agora a Morte vai me ouvir. Aí ele fica lá adulando ela, chorando. E ela andando, assim, cagando pra ele. E os servos dela, ela não tá afim de você. E ele, pelo amor de Deus! Meu amor pra você. Não, cara, parte pra outra. Parte pra outra. Olha só, eu vou construir um palácio pra você, né? Aí ele constrói ele tipo fez um palácio, né? Ele fez o palácio. Aí chegou no final assim, aí o Mephisto... Cara, tu não tinha prometido pra ela que tu ia derrotar, matar tipo 50% da população? Aí ele... Vixe, é mesmo. Morte, farei isso pra você agora. Depois do altar, depois de tudo. Pã! Aí vem um snap. Ele estala o dedo e aí... E ele mata metade de... Toda a vida, né? Vamos dizer assim, todo ser consciente, né? Até animais, não é só inteligente, né? Animal. Mas a gente acabou já entrando igual no filme, infinito. Né? Igual filme. Dá pra comentar que, originalmente, né, o plano do Starling era terminar todo esse arco do Thanos no título do surfista, mas como teve sucesso a minissérie do Thanos lá, eles decidiram, não, vamos expandir isso daqui, né? Transformar em uma saga do universo Marvel. E daí surgiu a minissérie Desafio Infinito, que é o que a gente vai comentar de fato, que é uma minissérie em 6 edições, originalmente, e ela tem o roteiro aí do Starling, com desenhos inicialmente do George Pérez, né? Mas como ele estava muito atarefado, depois ele acabou passando os desenhos pro Ron Lim, que é um desenhista que eu gosto bastante, que era o desenhista que estava fazendo o surfista na época, né? Justamente essa parte era toda dele. Eu acho que poderia ser desde o início, na real, o Ron Lim, né? Eles tentaram o George Pérez ali, que fez alguma coisa, mas como já estava tudo sendo construído no traço do Ron Lim, eu não entendo, assim, tipo, ah, vamos pegar o George Pérez aqui só porque ele tem um grande nome, né? Só porque ele tem um grande nome, é também porque o Jorge Pérez, é, quando você tem que desenhar 1 bilhão de personagens em uma página só para um splash page, só ele consegue. Aí é, depois, também, é, né? Aí depois, como metade do elenco já tinha sumido, aí ficou mais fácil pro Rolim. Metade do trabalho. Deve ter no contrato do Jorge Pérez que ele não trabalha se não tiver 100 personagens para ele desenhar por quadrinho. É. Nesse caso, daí, se só passando por cima do que foi aqui no Brasil, né? As 6 edições foram compiladas pela Abril em 3, né? Daí saía duas histórias originais em uma edição daqui. Saiu em formatinho, até com o papel aquele... Era, não é o papel jornal, não era o papel antigo, né, da Abril. Era o mesmo papel, não, era um papo. Aquele papel das Premium, né? Aquele papel melhor. E a Panini também lançou recentemente. E daí, né? a Panini relançou, então ela só saiu 2 vezes no Brasil, né? A Panini relançou encadernado em 2018. A versão da Panini tem o Em Busca do Poder, né, que é o Thanos Quest, e a Desafio Infinito, né, eles juntaram as duas. Ambas as duas. Exatamente. Isso. E pra quem gosta de lombada, a lombada, se você ler muito, ela esfarela na sua mão, o título, Desafio Infinito. Ah, essa foi aquela que você comprou, né? Que... Exatamente. Esfarelo infinito. Você vai pegar pra comprar o negócio pra ler, ué. Pois é. Assim, a gente meio que entrou na trama já, né, da Desafio Infinito, e eu acho legal esse início, principalmente as primeiras edições, que elas são muito boas de ler. Claro, fora essa parte do Thanos aí tentando impressionar a morte com... Tipo, ele pega a Nebulosa lá, toda destruída, e fala, olha o que eu criei aqui, esse ser destruído. E ele pega o Star Fox, viva, né, que é o... Não, pera. Isso. Ele pega o Star Fox, né, que é o irmão dele, fica fazendo 300 mil deformações no corpo dele só pra impressionar ela, e, tipo, não adianta nada, né? Ele meio quando que tira a boca dele em uma hora só pra ele parar de tentar persuadir ele, né? Que quem não sabe, o Star Fox tem aquele poder de persuasão. Quando você pensa que não tem mais, quando ele não tem mais pra onde baixar o nível, ele olha assim e tenta criar a Terraxia, que é uma versão é isso que eu ia falar. Anos dela. Ele, que é totalmente apaixonada por ele e faz tudo por ele pra tentar fazer ciúmes. Cara, e a é morte muito nem absurdo. Aí. Isso é muito absurdo. Ah, você não quer saber de mim, não? Porque a morte nem fala com ele, né? Nem olha pra ele direito. Ele cria uma mulher pra fazer ciúme. Tá vendo? Aqui, morte, você não precisa preocupar comigo, não, porque essa daqui me ama. Ele fala, você não tem olhos pra mim, mesmo que você não tenha olhos pra ninguém mesmo. Ele dá risada igual o Brooklyn, do One Piece. E daí, como eu mencionei, esse início, ele tem, fora essa parte do Thanos, ele tem os heróis, assim, sendo afetados, né, no início, assim, porque tem o Aranha em uma ceninha ali, né, ele vendo, ele salva um pessoal lá, e daí ele olha pra baixo, e daí do nada some, né, no momento que o estalo de dedos lá do Thanos, do nada some metade das pessoas, ele fica todo desconfiado ali, ele até pensa na Mary Jane, e ele vai até ela. É o estalo preciso. É o estalo preciso, porque ele some metade das pessoas em cada lugar, né? Não é metade isso. Da população. Tipo, tem 10 pessoas na rua, somem 5 daquelas 10. Mas piada à parte... Menos no edifício Baxter. Piada, é verdade. Piadas à parte, é bem mais tenso, né? Se for olhar do que dos filmes, que tem uma mulher num carrinho de bebê, né? Tipo assim, meu filho e tal. Então, assim, a história é até o bem pesada. O JP some na versão da Abril, né? Ele fica, ah, cadê o JP? Ele tava aqui do meu lado. É, o JP, é verdade. E, inclusive, nessa cena, eu lembrei do Eric, porque tá o Aranha olhando assim, né? E tem um restaurante Howard o Pato Assado ali. Mas eu gostei porque é assado. Então. Nada aí pode, né? Na versão da Panini é Howard frito pato. E daí tem até o Star Fox, ele é capturado pelo Thanos no momento que ele já tá juntando, digamos assim, alguns heróis ali pra ajudar eles, né? Que no caso é o Drax e o Senhor do Fogo, né? E daí meio que acaba que todo mundo começa. Some um piloto de um avião, por exemplo, né? E daí os Vingadores vão lá e ajudam. Alguns Vingadores somem, né? O Gavião Arqueiro, se não me engano, some. A Cersei também some. É interessante. Sim. É interessante que, assim, diferente dos filmes, que já tem muita gente, a gente tá falando do universo Marvel inteiro, né? Então é muito mais personagem do que tem no cinema. É isso, então, que é legal, né? Meio que junta tudo, né? E aí, afeta... Se bem que tem uma hora no... Falando do cinema, tem uma hora que acho que a Capitã Marvel lá, quando o pessoal fala, porque o que você tá fazendo por aí? Vem ajudar a gente. Fala, você acha que foi só na Terra que sumiu gente ou seus bosta? O universo é muito grande. É verdade, exatamente. Os quadrinhos, mas ela nem enfrenta o Thanos nessa parte, mas nem na mas e o que nem eu na anterior, é né? Que, assim, Eu ia comentar que afeta todos os personagens do universo Marvel, né? Então, assim, você vai vendo como afetou cada um lá no os Kree e os Skrulls. Uns acham que os outros que atacaram. Não, foram os Kree que mataram. Não, foi os Skrulls que mataram. Exato. E assim, é um pouco mais sério, entre aspas, né? Assim, quadrinhos, quase sempre eles, como você tem mais tempo pra desenvolver do que um filme, né? A história e tal, você consegue colocar mais elementos, assim. E aí uma coisa interessante é que você vê vários disso, né? Vários acidentes que acontecem. E aí, por exemplo, se eles não vão salvar todos os aviões, né? Então, no filme a gente não vê tanto isso, mas tem avião que caiu e matou todo mundo que tava lá dentro. Tem prédio que pegou fogo e matou todo mundo. Se essa saga fosse hoje em dia, cada um desses acidentes teria um tie-in em alguma revista separada. Não, e assim, mas essa revista, ela teve tie-ins. Ah, é verdade, afetou as outras. Mas eu ia falar que assim, só pra concluir, matou muito mais do que 50%, né? 50% sumiram. E aí tem várias mortes de consequência aí depois, né? Inclusive tem uma cena da Viúva Negra salvando uma criança de um prédio lá que tá pegando fogo, eu acho, ou desmoronando, não sei. E a gente vê que ela salvou a criança, mas o prédio desabou com a gente dentro. Então ela não conseguiu salvar tudo, né? Essas aranhas que entram em prédios com fogo ali pra salvar crianças, né? Nunca dá certo, sempre fica algum pra trás, é verdade. Quando a criança não precisa salvar. E um detalhe sobre a Maria nessa parte, que a gente às vezes, assim, ficou bem subentendido, é que a Mary Jane sumiu também. Sim, sim. Porque ele, acho que foi por isso que o Mephisto tava lá na parada. Já tava querendo lá. Não, não, olha, quando for sumir ali, some só a Mary Jane, tá bom? Já era o Mephisto quezado ali, gritando. Eu não sei porque ele fala, ele fica preocupado, tipo assim, nossa, é Mary Jane e tal. E no decorrer da história, não, ele é que ele parece... chega lá e ela não tá no apartamento. Aí, como no final, tá. A primeira coisa que ele faz é ir no apartamento procurar ela tá lá, inclusive esse também é o final do jogo, aí é por isso que fica subentendido que ela sumiu também. Entendi, sim, sim. E ele, em todo momento da história, ele mantém uma certa frieza, assim, né, perante os outros heróis, né, até quando eles começam a reunir os heróis ali. Tem o manto, né, que no caso a adaga sumiu, daí o manto fica ali pensando, será que eu tô nesse negócio, será que eu vou ajudar alguma coisa e tal. E o Aranha, né, que é, digamos, o cara que influenciou o manto, de certa forma, porque o Aranha, o manto e a adaga são coadjuvantes do Aranha, né, o Aranha vai lá e chega e fala pra ele, não, você vai ajudar aqui, senão você não teria sido escolhido e tal, pra estar aqui junto com a gente. Ele dá todo um discurso ali, né, e depois ele se vira assim e fica pensando, putz, mas eu queria estar tão confiante assim, né, mas vai todo mundo morrer, ele pensa aí. Exatamente. Bom, e daí então, começa a juntar os heróis, né, eu acho que essa parte dos heróis se juntando é legal, né, porque o Dr. Destino, né, que ele quer, não, eu que mando nesse mundo e tal, ele vai no meio. Essa parte dos heróis sendo, tipo, convocados, saindo de portais, primeiro parece a volta dele no filme. Mas também parece a Guerra Secreta do desenho lá, que o Aranha vai convocando pelo computadorzinho. Ah, vou chamar, sei lá, o Wolverine. Quem vem de melhor? O Ciclope. A Tempestade e o Wolverine. Vem o Visão, tem toda essa galera, Vingadores da Costa Oeste. E daí tem até aquele quadrinho, né, que mostra os heróis que sumiram. Daí aparecem alguns lá, né? Não, vamos esquecer que o Doutor Destino estava entre os heróis. É, o Doutor Destino foi chamar também, né? E é daí tem algumas tramas, digamos, que ocorrem paralelamente, né? Tem no caso o Quasar, que era sucessor, entre aspas, do Capitão Marvel, que ele se junta lá, ele tá no. Ele é chamado pela Epoch, né? Que é aquela entidade que meio que orienta ele, da mesma maneira que Ion orientava o Capitão Marvel, né? Daí ele tem a trama dele, daí tem a trama dos deuses, né? Que o Odin, ele chama todo mundo em Asgard lá, daí ele chama os deuses da Marvel, né? Os Zeus, né? Ele chama até o deus indígena, o deus azteca. É tipo aquela tirinha do Carlos Ruas lá. Assim, sempre o bar dos deuses. Exatamente. Exatamente. Todos os deuses de várias culturas. Que aqueles caras são fortes, né? Tipo, daí ele chama eles lá. Tem algumas cenas engraçadas. Tem o Hulk conversando com o Wolverine, né? Que os dois surgiram como inimigos. Eles lutaram várias vezes. Meio que se entendem ali, né? No, já que tá todo mundo na merda. Vamos, pelo menos, nós dois conhecemos aqui, né? É interessante que no meio, só um comentário, no meio lá, enquanto o Thanos tá dando esses piti, porque, caramba, a morte não olha pra mim e tal, tem uma hora que ele, tipo, destrói, ele explode uma estrela lá, né? E eu sei que ele fica furioso, né? E dá um grito, ele fica assim, dando piti, né? E aí o negócio afeta um monte de planeta, né? Isso, o Japão começa... afunda. afunda a costa oeste lá dos Vingadores também, eles ficam sobrevoando, isso, é. Vendo que tudo morreu, e daí nessa parte, o caminho lá pra Asgard, né, que é a passagem lá do arco-íris, ela se quebra e os deuses ficam presos lá, tipo, isso. Foi uma jogada genial, né, porque assim, não, esses caras são muito fortes, vamos deixar eles fora, né, tipo, porque o Odin, ele é, tipo, muito mais forte que o Thor, toda aquela galera lá é poderosa, né, vamos tirar eles fora. O Odin pisou na bola, gente, chega aí, vamos fazer uma reunião e tal, ih, caramba, não dá pra vocês ir embora mais, não. E os deuses ficam lá, né, caramba, a gente não pode ajudar nosso povo, oh, caramba, nossa, o que a gente faz agora? O que você tem pra beber aí, Odin? Eu fiquei sabendo o néctar dos deuses. E assim, inclusive a Terra chega a sair de órbita, né? Nessa parada aí. Isso. E é nesse momento que o Arlok entra em cena, né? Já que ele tomou o corpo daqueles três, né? Ele saiu da Joia da Alma junto com a Gamora, que inclusive ela foi uma das que acabou sumindo no estalo. Ele e o Troll, né? O amigo dele lá, acho que é Pip o nome, é, né? Pip. Eles chegam lá e o Arlok meio que toma a liderança ali. Tem alguns conflitos e tal, mas ele meio que tem um plano na cabeça dele lá que vai funcionar, né? Daí ele junta um grupo, ele e o surfista ficam só olhando de fora, ele junta um grupo lá e o Capitão América meio que vai liderar um grupo de ataque pra enfrentar o Thanos. Mas, tipo, ele manda esse grupo lá, né, pra enfrentar o Thanos e ele fica do lado de fora pensando que esses caras vão se matar, né? Não, só estão aqui pra servir de bucha de canhão, ele fala literalmente, né? Ai, mas era. Mas era isso, era uma distração, vamos dizer assim. Eu acho interessante que o Arlok e o surfista, eles vão encontrar as entidades cósmicas da Marvel lá, né? E aí você vê a proporção da parada, né? Porque assim, o Thanos tá ameaçando todo mundo, agora que ele é onipotente, né? E aí aparece, tipo, a Eternidade, o Tribunal Vivo, vocês falaram o nome daquelas entidades lá, o Amor e Ódio, Ordem e Caos, os Celestiais. O Vigia, é, né? Tem dois Celestiais lá no meio também. Tem aquele Estranho, que foi aquele que encontrou o Aranha em algumas histórias também. E daí toda essa galera, eles estão ali, né? E daí, tipo, a primeira coisa, é, se eu não me engano... Não lembro quem é que pergunta pro Tribunal Vivo. Isso, é isso que eu ia que falar. O que ele acha disso e tal. Acho que é o Vigia, né? O Vigia fala, eu só observo, né? Não falo nada, só observo. E ele fica só observando. O Eternidade que fala, tipo assim, ó, o Thanos isso, tá aí, é a Eternidade. E eu acho que ele tá querendo usurpar o poder, tal, que eu chamei aqui o Tribunal Vivo pra julgar. É, ele vai julgar, né, ele pensa, não, seleção natural, se ele é mais forte que tomou o lugar, eu não posso fazer nada, né, e tipo, vaza, vai embora, né. Tomou o VAR disse que o Goro é legal. E o Galactus é outro, né, que ele não quer nem saber, ele pensa, não, eu não vou acertar a ordem desse Nanico aqui, né, ele vai pra cima do Arlok ali, mas o Arlok não, não, ainda não, depois. É, depois que o cara lá espera que eu tenha um plano. Aí o plano. Aí qual é o seu plano? Não, a gente precisa vender mais a edição, a gente vai colocar aqui o Homem-Aranha, o Wolverine e o Capitão América pra enfrentar o Thanos pra ver se vende. Aí, pra a história ser minimamente, mas muito minimamente justa, o Thanos olha assim, eu vou desligar a onipotência pra vocês terem alguma chance. O Mephisto engana ele, né? O Mephisto meio que fala assim, olha, a morte vai achar muito mais legal se tu ir pra cima deles na raça, sabe? Desliga essa manopla, porque senão vai ser fácil demais, né? Vai na raça ali, batendo na porradaria. É, a morte não vai apreciar se você for onipotente. Você tem que correr o risco de morrer, né? Pra lutar pela dama, né? Sei lá. E aí é justamente isso, né? O Thanos apanha um pouco e aí ele já reativa a manopla, né? É, a grande participação do Homem-Aranha é dar uma voadora de duas pernas no Thanos, aí depois ele leva uns tocos da Terrax. Mas é que... Agora, não, presta atenção, vamos destacar isso aqui, o Thanos tinha matado o Ciclope, já tinha matado, porque o Ciclope foi atacar ele basicamente sufocou o Ciclope com um cubo na cabeça dele, o manto envolveu o Thanos e o Thanos explodiu o manto, matou o manto também, tinha matado outros heróis na história, e aí me chega o Homem-Aranha, joga uma teia na cara do Thanos e consegue acertar um chute na cara, tem que respeitar, olha a ousadia desse sim, miserável. Sim, o Aranha e o Thor fizeram mais que todo mundo, cara. O Aranha e o Thor, eles trabalham juntos, né? Aí ele morre pra Terrax no quarto seguinte, com um socão no chão. Aí a Terrax em seguida arranca a cabeça do Homem de Ferro, que o Homem de Ferro é o herói mais fácil de decapitar, porque é só desenhar o capacete viva, sangrando. A quina do capacete é vivo. Aí o pessoal vê, né, que o Homem de Ferro ele absolutamente não fez nada na história. Ele compara com a participação do filme, né, pra ver o que um ator não faz com o personagem, né. Não faz nada. Ah, não, é porque no cinema o Homem de Ferro era o mais famoso, né. dizer assim. Então, porque no, é, porque no cinema, o Homem, de, é, o Homem de Ferro, o Capitão América, era o Varlock, o surfista prateado nessa história, né? Exatamente. É, e o Aranha, realmente, ele tem esse... O Thor, ele enfrenta o Hulk também. O Hulk e o Thor, eles chegam a ter algumas chances ali, né? Mas eles são derrotados também, né? E o Aranha, ele, como foi comentado, ele morre pra Terraxia, né? Que é aquela Thanos mulher lá que ele tinha criado. E ela faz com ele, basicamente, o que o Aranha fez com o Duende Verde, né? Ela, tipo, derruba ele no chão e começa a socar até matar ele. Aí eu sei que morre uma galera, não morre todo mundo, porque tem uma galera aí que sobrevive, que o... Agora eu não lembro se foi o Varlock que tirou eles depois, uma coisa assim, mas é, chegou uma hora lá que fogo, o... Fogo, se eu não me engano, o Hulk, Drax... O Drax, o Doutor Destino, eles conseguem escapar com vida ainda. Aí o Capitão América vai lá todo meninão, porque eu sou o protagonista da Marvel, eu vou derrotar você. Nisso, o Thanos levanta assim o braço só pra dar um tapão nele. Aí o Alok, agora! Aí o surfista vai com tudo no Thanos, aí vai tentar pegar a manopla, e o Thanos, assim, no último segundo percebe, puxa a mão pro reflexo e o surfista falha. No que ele falha, ah, é mesmo, esqueci esse inseto aqui, pá! Aí mata o protagonista fracassado da Marvel, destrói o escudo e tudo mais. Ele quebra o escudo, é verdade, é igual... É, igual no filme. É, eu ia falar, eu falei aqui igual o filme, mas só abrindo parênteses... É óbvio, né? Eu acho que tá claro que a revista serviu de parte da inspiração pro filme, né? Então tem várias cenas, assim, que lembram, né? Tem aquela... Tem uma hora que o Thanos tá lembrando alguma coisa e aí ele mostra ele transformando uma mulher como se fosse numa mola e outro em vários cubos, que tem no filme também. É o Drax e a... É que em vez de ser amantes, no filme foi amantes e no quadrinho foi o Star Fox. Ah. Mas é que, assim, eles deram essa upada no Capitão América, porque no filme ele tem lá aquela resistência de segurar a manopla com a mão só e tudo mais. Enquanto no quadrinho foi só... pavreado mesmo. Ele chegou lá, vou andar todo meninão, enquanto isso o Thanos estava lá olhando pro relógio. É pra dizer que os Estados Unidos não caem sem lutar. Isso também, concordo plenamente, mas assim, no cinema, né, o Capitão América, Thor e Homem de Ferro eram os principais, né? Então assim, é o equivalente ao Homem-Aranha jogar a teia e meter um chute na cara do Thanos, vamos dizer assim, sabe? Tipo, você pega os personagens que são mais famosos, né, e tipo, dá alguma relevância, tá? Mas realmente, né, no filme eles têm muito mais relevância porque eles são os protagonistas, né, ou eram. Os protagonistas da parte. E nessa parte aí que acaba com os heróis, e daí o Warlock fala, não, então agora vamos usar as entidades, né? Daí chega lá aparece, a galera forte, né? E daí começa o Dragon Ball puro, né? É, Dragon Ball puro, aí vem no meio da porradaria cósmica, o Mephisto tenta lá, não, você, essa manopla tá pesando muito em você, vou tirar ela pra ajudar o seu fardo. Aí o cara vai lá dar um tapão no Mephisto, e nisso a Morte dá um ataque no Thanos, aí o Thanos olha, senhora Morte, depois de tudo que eu fiz por você, tá com a cara de ódio no olhar, assim, tipo, parece a Dona Florinda querendo espancar o seu Madruga. Por que, Dona Morte? Por quê? Que referência. Que a hora que o Mephisto tenta arrancar a manopla e não consegue, ele fica assim, nossa, eu não consigo entender esse nível de amor, eu preciso aprender mais do amor, começar a trocar pactos por amor, pra eu tentar entender como funciona. É, foi aí que nasceu a necessidade. O Thanos, ele fica tão doido nessa parte aí, que ele resolve se tornar realidade, né? Ele substitui a realidade, e daí vai substituir a realidade, e nesse momento ele deixa o corpo físico dele, né? E muito burrice, né? Porque ele deixou o corpo físico e a manopla lá, né? Ah, e daí, não, cara. Detalhe que foi a segunda vez que ele cometeu esse erro. Porque eles falam na história, né? Algumas vezes, que eles só conseguem derrotar o Thanos porque parece que ele sempre deixa um caminho, né? Assim, é como se inconscientemente ele quisesse ser separado, né? E porque ele não foi criado pra ser um deus, né? Ele não tem essa natureza, ele acaba sendo mortal, né? Porque é como se ele tivesse, assim, aquele plano, não. O plano é esse, consegue o artefato mágico, depois vira uma entidade cósmica. Aí, não, ele falha uma vez, não, mas na próxima vai dar certo. Mas na próxima vai dar certo. Aí nunca dá certo. Porque o Coyote, né? Pois é, ele é o Coyote da Marvel, porque o Capitão Marvel foi a mesma coisa. É o fim de cérebro, né? Ele pegou o cubo cósmico, primeira coisa, eu vou me tornar um com o universo. Aí se tornou um com o universo, o cubo cósmico ficou lá. Aí o Capitão Marvel olhou, golpe de karatê, pá, derrotou o Thanos. Agora foi. Golpe de karatê. É tipo, o final do desenho do Aladdin lá. Ah, você quer ser forte? Vira gênio, hein? Ah, você virou gênio, agora você tem que ficar preso na lâmpada, seu trouxa. Exatamente. E assim, que ele deixa o corpo, né? Ele é atraído justamente pela nebulosa, né? Que tava um zumbizão lá. Ela pega a manopla, né? Pra ela. E aí ela basicamente vira a nova deusa, entre aspas. Thanos volta ao normal. E ela recebe todo o poder, né? Ela meio que, tipo, ela acaba forçando que o próprio Thanos acabe se juntando com os heróis que sobraram lá, o Arlok, o Surfista e os outros lá. E daí o Thanos meio que, tipo, ele conversa com o Arlok fala com ele, né? E fala, ah, sim, eu fiquei tanto tempo na Joia da Alma, então eu meio que conheço a sua alma e eu sei que toda essa coisa desses planos acabam falhando e tal, é porque na real você não se sente preparado pra dominar o mundo e então significa que... Você quer ser super poderoso e onipotente porque você quer compensar alguma coisa, né, Thanos? Aí o Thanos arregala o olho, ele fala, é do seu pai. Aí o Thanos, ah, sim, sim, é isso, meu pai, isso que eu quero. E aqui, que deslize, né, cara? Ele criou a Terráxia lá, mas criou de um jeito que ela não respira no espaço, aí ela morreu. Que zoado, cara. É, quando ele tá sem a manopla, ela não respira no espaço, ela morre. Porque só criou o suficiente pra ela ter... pra fazer ciúmes. É só pra aí fazer inveja, E todo mundo, tudo que a gente comentou aqui, a luta no espaço só rola porque o Dr. Strange fez uma magia lá pra todo mundo respirar, né? Tem que comentar isso também. Isso, é verdade. Até tem a cena do Thor lá voltando a ser o Eric Masterson, né? Que na época era a identidade dele, né? Ele que tava com o Mjolnir e ele tentando respirar. O próprio Homem de Ferro também não era o Tony, né? O Homem de Ferro, eu acho que não era o Tony. Também, o Homem de Ferro era o Tony nessa época, sim. Acho que era. Não era na época da Guerra Secreta. Ah, sim, verdade. E daí, tipo, tem todo esse rolo aí, o Thanos se junta com eles, e eles vão lá pra enfrentar a Nebulosa, e meio que a última edição é isso, né? A Nebulosa, eles tentando engabelar ela, tentando o Doutor Estranho agora entrando em ação também e tal. E aí chega as entidades também. Porque a Nebulosa, o Thanos passa uma conversinha com a Nebulosa dizendo lá, mas se você fosse tão foda, você desfaria tudo que eu fiz nas últimas 24 horas. Aí ela, tá aqui, desfiz tudo que você fez. Aí, seu Bocó, você desfez o seu próprio poder, o seu própria reestruturação. E foi aquele retcon cósmico pra ressuscitar todo mundo lá. E ela, acho que fez que as pessoas não algumas só tivessem a sensação do que tinha acontecido, mas quem morreu não lembrasse. Isso aí é legal, né? Porque roteiristas da Marvel, ó, alguns não lembram de nada, outros têm sensação e outros lembram. E alguns não viram nada. E alguns não viram nada. Okay. Resolvam aí, sabe? É mais ou menos isso que ela fez, né? Não, o pior é a solução do Dan Slott depois pra isso. Dan Slott? O quê? Agora eu viajei. Né, porque quando ele sabia a cronologia, que era na época que ele escrevia a Mulher Hulk, tem uma hora em que ele, assim, eles tinham lá que resolver se a pessoa tinha direito ou não depois que ressuscitava. Aí ela, não, mas segundo o caso do Desafio Infinito, aí o cara, protesto, porque no Desafio Infinito tá dito que as pessoas não iam lembrar do que aconteceu. Aí a pessoa, protesto do protesto, porque a editora Marvel publica as histórias aqui, Desafio Infinito. O quê? E... O que você tá falando? Sério? Isso acontece na história? Acontece, porque a Mulher Marvel, ela é muito Hulk. Quebra... ela fazia... A Mulher Hulk, quebra ela de, muito de... quebra... De quarta parede. Aí, o que eles inventaram é que existia a editora Marvel, inclusive o Capitão América, o Steve Rogers, era o editor do Capitão América, dentro dessa editora Marvel, dentro da Marvel, que fizeram a história do Desafio Infinito, base numa pessoa que lembrava do que tinha acontecido, ela escreveu a história toda. Que errado, cara. Tá tudo errado. E aqui, só uma coisa. Já, falando em tá tudo errado, o Thanos tava tentando conquistar a morte, que como o Paulo lembrou, se apaixonou pelo Deadpool anos depois. Então daí você vê que ela não tem um gosto assim muito certo, né, cara? Ela apaixonou pelo Deadpool. Cara, ela beijou o Capitão Marvel na frente dele e o cara continuou babado. Apesar de que essa cena do Capitão Marvel é meio metafórica, assim, né? Cara, ela beijou o Wolverine. Mas daí, olha, basicamente, depois que tudo volta ao normal, o Arlok, ele acaba mandando as entidades, né, contra a Nebulosa, né, pra enfrentar ela. Deixa eu só fazer um comentário, Everton, desculpa te interromper, mas assim, até o Thanos se une, porque a Nebulosa, ela tava maluca da cabeça, né, tipo, ela viveu como morta-viva lá e tal, então assim, poderia ela gerar uma situação muito, muito pior, esperta, né? Ela era... Sim, sim. Mas pode continuar. Eu só queria destacar isso aí, que ela com a manopla, caramba, vai 100% da vida do universo. Ela era doida. E daí todas as entidades vão pra cima dela e tal. E daí, né, termina, né, com o Warlock, ele dá um jeito lá de pegar, né, a manopla dela, né, ela acaba deixando cair, todo mundo tenta pegar. Eles fazem um esquema que ela não consegue notar o Warlock, né, ela ainda não tem o controle total da manopla, e aí ele consegue ficar, tipo, oculto pra ela, né, que ela fala assim, fala com Thanos, né, você vê aqui com esses dois, que é o Doutor Estranho e o Surfista Prateado, e ela não vê o Warlock, né, e aí é justamente isso aí, no final ele pega, né, a manopla. É, basicamente o Estranho, ele tá com medo, né, que assim, o poder ele corrompe e tal, e aí o Warlock fica assim, vocês estão com medo de eu virar tipo um tirano? Antes do Thanos, o universo todo já era subjugado pela tirania, né, aí o Thor fala que tipo assim, mas era aleatória, né, não era centralizado numa pessoa só, e aí basicamente o que ele fala é tipo assim, então, agora não vai ser aleatório mais, beleza? Aí o povo, o quê? Aí ele, tchau, e manda todo mundo embora. Mais ou menos isso. Tipo assim, e agora que é centralizado, vocês têm. Agora que é centralizado com um motivo bom, vocês têm medo? O povo, mas. Aí ele manda eles. Eu sei que aí depois aparece lá o Pipe e a Gamora e aí, beleza, chefe, tudo bem? Aí eles vão pro. A casa do Thanos. Planeta assim, Fazenda, igual do filme. Que a gente esqueceu. Porque depois que terminou tudo e lá que o cara tava com a manopla. Aí o pessoal queria prender o Thanos. Aí o Thanos, vão me matar com uma explosão nuclear. Aí leva minha jornada que leva lá pro tipo espaço. Aí ele explode lá no espaço. Aí nisso eles teleportam aí. Não, onde é que a gente tá? Não, a gente tá aqui na fazendinha feliz do Thanos. Aqui, rapidão, você falou isso porque ele fala, né, que eu não vou ser preso, eu prefiro morrer. E aí ele explodir com todo mundo, só que aí eles jogam ele pra longe, né, antes de explodir. Não previu isso. Mas vamos pra fazendinha do Thanos, igual do filme lá. Fazendinha feliz do Thanos. O objetivo dele é sempre sempre virar um fazendeiro, na verdade. Aí ele transformou. Aí o cara, não, isso aqui é 6 meses no futuro. Aí o cara chega lá pro Thanos. E aí, Thanos, como é que tá aí a sua vida aí de colheita feliz? Tá tudo bem? Aí o cara, o que foi que você veio me perturbar agora? Só porque você tem esses superpoderes, hein? Não, só vim ver como é que tu tava e pedir conselhos. Aguente o poder ou desista aí. Você desistiu, né? No fim das contas, eu acho que você tá muito mais feliz que eu, Thanos. Porque agora eu sou uma divindade que tem parte das responsabilidades. E você é só um fazendeiro feliz aí, cuidando de um monte de matagal. Até mais, cara. Aí o Thanos se senta e diz, perdi 3 vezes. Vou me aposentar agora. Ele fala tipo isso, né? Tipo, apesar de ter perdido e tal, agora eu não tô invejando o Warlock mais e tal. Enfim. Não vai causar nenhum problema mais. Porque tecnicamente, ele escreveu realmente pensando que talvez fosse a última aventura do Thanos. Só que aí, sabe como é que é a Marvel, né? Virou infinito. A gente não comentou, se deixou meio por alto, mas assim, eles confiaram, entre aspas, né? Não confiaram. Mas se uniram ao Thanos, né? Porque o Warlock falou, né, que quando ele tava na joia, ele meio que viu a alma do Thanos e tal, e meio que ele conhece o Thanos melhor que o Thanos se conhece, né? Então eles deram uma desculpinha lá e tal. Então assim, não foi aleatório, né? Por mais que ele soubesse que o Thanos provavelmente tentaria trair, o Thanos meio que reconhece, assim, que a minha busca pelo poder aí não é necessariamente o meu objetivo final, né? E a morte não ligou pra ele, já era. Porque é mais ou menos assim. O Thanos, depois disso, ele praticamente ele vira 2 personagens. O Thanos da Marvel, que é vilão mesmo, e o Thanos do Starling, que é como se fosse um anti-herói filosófico, que, assim, ele tem intenções boas, mas os métodos dele não são exatamente os mais agradáveis. Ele já começa a ser mais assim, na Cruzada Infinita, e vai seguindo tudo que tiver infinito no nome. Aí quando chega o na mão de qualquer outro escritor da Marvel, aí ele volta a ser o full malvadão que ele era na década de 70. E a gente, só pra fechar no caso do Aranha, ele encontra a Mary Jane no final ali, então tudo volta, digamos, ao normal, né? Aí também, só pra um comentário aqui, era que essa Desafio Infinito, ela junto com a Carnificina Total, ela foi a primeira, praticamente, transmedialização base direta de um arco de quadrinhos pra um outra mídia de videogames, no caso. Que é a trama do Marvel Super Heroes, ela é fortemente baseada na Desafio Infinito. Eles, claro, que eles tiveram que mudar algumas coisas, até pra balancear a história, porque não tem como você fazer o Homem-Aranha sozinho dar uma porrada gameplay, no... Né? Eles pensaram assim, não, tem personagens diferentes pra ficar o gameplay mais variado, eles pegam e, tipo, em vez do Mephisto, eles colocam o Coração Negro, eles colocam o... Aproveitando que você tá falando isso, eu já vou falar que eu li revista da Marvel por quase 15 anos, e eu nunca li uma história com o Shumagora. Ah, eu tenho eu li na... do é o encadernado também. Do Doutor Estranho com o Englehart, que dá a capa preta, isso, parece. É, eu tenho essa aqui, é. Ele é vilão do Doutor Estranho e então. Tal. Ele foi colocado na saga também, né? Como ele é uma entidade que não aparece na colocado no jogo, né? Ali. Nessa Marvel Super Heroes, inclusive, os finais da maioria deles, quando era possível, porque, por exemplo, não tem um final da Psylocke, porque a Psylocke acho que nem aparece na história, mas... Assim, um quadrinho com a roupa vermelha, eu tava olhando aqui. Um quadrinho que mostra Excalibur, né? X-Men. O Homem-Aranha, fazer o final do Homem-Aranha, ele encontra na Mary Jane e tudo mais. O final do Homem de Ferro também é parecido com o final dele. Aí o final do Thanos, que tem dois finais. Você tem o final feliz, o final do bem e o final do mal. O final do mal é ele destruindo, assim, se tornando um com o universo, que nem quadrinhos, assim, que nem na edição 4. O final do bem, ele é assim... Finalmente derrotei os Vingadores, cumpri meu objetivo de vida. Agora posso ser um fazendeiro e me aposentar de tudo. Ou seja, tipo, é idêntico tanto ao filme quanto aos quadrinhos. A mesma roupa, a armadura como espantalho. Eu só acho engraçado que, tipo, o objetivo de vida do Thanos era derrotar os heróis da Terra e agora ele podia se aposentar feliz. O objetivo do jogo é um pouquinho mais fraco, então, né? Comparado aos três, vamos colocar assim, o do filme, o da revista e dos quadrinhos, derrotar os heróis. Esse jogo... Na verdade, é porque o Thanos do videogame, ele era um grande grileiro. Ele tava querendo acabar com metade da população do universo, porque ele queria pegar as terras dos caras pra poder ter mais área rural pra ele. Pegou um planeta inteiro pra ele. Cara, você me lembrou de uma cena... Você me lembrou uma cena da história em que ele literalmente pega vários planetas pra escrever a palavra Thanos no céu. Só porque... já dizia o grande filósofo Shocker, né? Que pegava exatamente os prédios tipo lá, e tirava a luz lá, destruía o sistema de luz, deixava iluminado com o nome Shocker, né? E a gente não comentou também, mas assim, quando ele tá lutando contra as entidades cósmicas lá, sei lá, final de Gurren Lagann quase, assim, é gente jogando planeta um no outro, é maluquice, cara. Os celestiais pegam os planetas pra jogar. Exato. Então assim, não é que eles se importem com a vida de cada pessoa, né, eles se importam com o universo. Morreu todo mundo, vão matar geral mesmo. Não, mas o pior é que a história dele com a morte ainda fica pior, continua sendo pior ainda, porque depois na Cruzada Infinita ele vem com aquele papo de superei, não quero mais saber dela, aí fica, eu sou o campeão da vida agora, não quero mais saber de morte. Aí passa um tempinho, aí chega na aniquilação. É a negação, é o primeiro estágio do luto. Chega na aniquilação, ele já tinha meio realmente superado ela, fazia tempo que não babava ela. Aí ela volta, mas Thanos, por que você fez isso? Eu sempre te amei. Aí ele olha assim, é mesmo? Aí, no que ele olha assim, é mesmo? Vê o Drax e mata ele. Aí ele acha lá todo feliz. Agora eu tô morto, agora eu vou casar com a morte. Aí o que a morte faz? Ressuscita ele. E proíbe ele e deixa ele imortal. Como que ele não entende o recado? Ela literalmente impediu ele de morrer. Cara, ela não quer. Aí ele foi num canto em que não existia morte pra poder invocar a morte lá. Aí a morte aparece no Cancerverso. E ele consegue lá e derrota lá o vilão que tinha na época. Aí ela mata o cara e. Morte, agora que eu fiz o que você queria, eu posso voltar pra você. Ela vira as costas e vai embora. O quê? Mas eu fiz tudo o que você queria. Você que faz o que eu faça? Aí aparece lá o Star-Lord, que nessa época já tinha aparecido os Guardiões da Galáxia. O Star-Lord fala assim pro Nova. E cara, como é que a gente vai dizer pra ele... E cara, supera, porque ela não tá afim de você, sem querer destruir o universo. Cara, como é que ele não percebe? O pior é que tem muita gente assim na vida real. pior é que fizeram a minissérie Thanos vs Deadpool, que era o Deadpool com o Thanos com o filme do Deadpool. Ai, meu Deus. E só destacando aqui, a gente meio que já tá nesses comentários finais aqui, falando de onde que... o que que inspirou, né, que foram os jogos, como você comentou, e outras coisas que foram acontecendo depois e tal. E assim, uma coisa que eu queria comentar é que eu comecei a ler quadrinho no final dos anos 90, então tem muita história que eu não li, né? Vocês três aqui no programa já leram mais que eu. O Everton, inclusive, começou a ler depois, mas com certeza ele já leu mais coisa que eu. Porque, basicamente, a minha ideia era pegar desde o início e ir lendo, né? Então eu ainda não tinha chegado em Desafio Infinito, etc. Então eu li pra gravar esse programa. E acontece muito, às vezes, você pegar uma história antiga, assim, pra ler, que é muito falada e, sei lá, você percebe que, assim, na época ela foi relevante, mas lendo hoje em dia ela é mais ou menos. Às vezes acontece essas coisas, né? E, ao contrário, eu achei ela muito boa. Então, mesmo que você que tá ouvindo nunca tenha lido Desafio Infinito, etc., vale a pena correr atrás, pelo menos no meu gosto vale, né? Pra conhecer um pouco mais da história, né? Fazer os paralelos com o filme, se você gosta do filme, se você não gosta, conhecer um pouco mais ali do universo da Marvel e tal, que tem muito personagem, né? E precisa conhecer tudo, né? Não, então, aí que tá. Por mais que eu não conhecesse vários personagens, na verdade, assim, eu não lembro se tinha algum personagem que eu não conhecia o nome dele na história, mas com certeza tinha vários que eu nunca li história dele, sabe? Eu conheço o personagem, mas li uma coisa ou outra, ou não li nada e tal. Por mais que tenha isso, dá pra curtir a história inteira e dá pra entender, sabe? Então é muito bem escrito. E toda essa volta, ele indo atrás das joias, essa coisa inicial, a primeira edição inteira tem todo um flashback do Surfista contando tudo. Tudo é meio que dá uma resumidinha ali no início que dá pra entender, assim, o ponto de vista inicial. Sim. Vale muito a pena. Bom, então, tá contextualizado. Pra quem tava ouvindo o Sweep View Classic, eu acho que o Everton comentou lá na época, né, que assim, o Desafio Infinito acontece mais ou menos aqui. Então, esse programa é o que o Everton referenciou lá. Sim. Eu acho que é isso, né? Fechamos por aqui? Sim. Diferente dos desafios, guerra, cruzada, o programa não é infinito. Então, eu vou pegar um capinzinho ali, vou sentar ali no canto, olhando minha fazenda. Beleza? Até mais. Lá no Facebook. O Thanos deve adorar o Facebook lá da Fazendinha Feliz. Nossa, Deus. Falou então, gente. Até mais. Falou. Falou. Até mais. Inevitable.